mão obediente, e Deus o abençoou. Sabedoria para dirigir o povo ele pediu, e conseguiu enquanto com Deus andou. Que maravilha quando lemos nas sagradas escrituras sobre o templo que ele edificou. E diz a Bíblia que a glória do Senhor ali encheu, e Salomão agradecido a Deus orou. Agora vendo este templo, nós louvamos ao Senhor, e cada um se sente mais espiritual. A multidão numa só fé são como pedras preciosas, portadoras do poder pentecostal. Este é o lugar que Jesus Cristo consagrou. Parece ver o céu aberto e as mãos do Salvador dando poder em cada vida que salvou. E com o anjo da igreja fez o servo de Jesus a transmitir ao povo que Deus lhe ordenou. Então a glória do Senhor se manifesta aqui também, e nós oramos como Salomão orou. Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como Tu em cima nos céus, nem embaixo na terra. Volta-te, pois, para a oração do Teu servo, e que Teus olhos noite e dia estejam neste lugar, para ouvir a súplica do Teu povo. Agora vendo este templo, nós louvamos ao Senhor, e cada um se sente mais espiritual. A multidão numa só fé são como pedras preciosas, portadoras do poder pentecostal.